CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. 10 horas e 4 minutos deste sábado, 17 de agosto de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 8 graus. Está começando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Jogos escolares do Paraná encerram neste final de semana em Foz do Iguaçu e equipes da cidade estão nas finais do basquete feminino e do futsal feminino. Campeonato Amador de Futebol de Foz do Iguaçu retoma a rodada neste domingo. Domingo passado não teve por conta do Dia dos Pais. 9 equipes estão na disputa pelo título. Foz Futsal recebe hoje no Costa Cavalcante a equipe do Quedas de Iguaçu em partida importante pela segunda fase do Paranaense. E o Foz Cataratas joga em Umuarama pela Taça Paraná Sub-20. Agora e muito mais no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você que está sintonizado aqui na CBN em AM 1320 e também pelo nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as informações de esportes, começando pelo Campeonato Amador, já que 4 partidas movimentam neste domingo o Campeonato Amador da Primeira Divisão. O certame é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e conta com a participação de 9 equipes. De acordo com a fórmula de disputa, os times jogam entre si na primeira fase, com os 8 melhores avançando para a sequência da competição. O Vila A estará de folga nesta rodada de domingo, que está retornando após o Dia dos Pais, já que no domingo passado não teve rodada pelo Campeonato Amador. Campeão do ano passado, o Vila C Futebol Clube joga em casa diante da Portuguesa, de olho na liderança do campeonato. Atual líder, o Canarinho, que foi vice em 2012, enfrenta o Jardim São Paulo no estádio do ABC. Com 5 gols marcados até o momento, o atacante Celso Bocão, do Vila C, é o principal artilheiro do certame municipal, seguido de perto por Baby, que inclusive já vestiu a camisa do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Baby, que é atleta do Canarinho e fez até o momento 4 gols. Os jogos deste domingo, todos começando às 4 horas da tarde. No estádio Ivone Santiago, no Parque Presidente, tem Pilar Futebol Clube e Vila Paraguaia Jardim América. No estádio Roque Manuel Dias, no bairro Morumbi, tem São Francisco e Três Lagoas. No estádio da Vila C, o Vila C recebe a Portuguesa. E no estádio do ABC, o Canarinho enfrenta o Jardim São Paulo. A classificação tem o Canarinho em primeiro com 10 pontos, o segundo é o Vila C com 9. Jardim São Paulo é terceiro colocado com 8 pontos. Três Lagoas é o quarto com 4 e também tem 4 pontos. A Portuguesa em quinto, o Pilar em sexto. Na sétima posição, o São Francisco tem 3 pontos. O Vila A ocupa a oitava posição com apenas 1 e o Vila Paraguaia, Jardim América, está na nona e última posição também com apenas 1 ponto. Esse é o Campeonato Amador de Futebol aqui de Foz do Iguaçu. Agora são 10 horas e 8 minutos, vamos falar de jogos escolares do Paraná que encerram neste final de semana. Desde a sexta-feira passada, quando houve a cerimônia de abertura no ginásio Costa Cavalcante, e durante toda a semana, diversas modalidades sendo disputadas aqui na terra das cataratas. E o Colégio Coque Semeador de Foz do Iguaçu derrotou na tarde de ontem o Colégio Estadual Ouro Verde, da cidade de Ouro Verde, pelo placar de 4-3 e garantiu vaga na final do futsal feminino, que acontece nesse sábado no ginásio Costa Cavalcante. O jogo foi uma reedição da final do feminino B em 2011, na cidade de Castro, quando as meninas iguaçuenses também venceram por um gol de diferença. Os gols de ontem foram marcados por Adriana Santos, Pamela Santos e Catiele Aguilera, que inclusive foi convocada pela seleção brasileira de futebol. Ela joga futsal e futebol. Ela foi convocada pela seleção brasileira sub-17 de futebol, onde vai disputar o sul-americano no Paraguai. Catiele marcou 2 vezes ontem na semifinal e foi a destaque da partida na semifinal de ontem. Já a equipe de Ouro Verde descontou com Andressa Miranda 2 vezes, e Gélica Lucinda, marcando também pela equipe de Ouro Verde. Na final, o Colégio Porto Semeador vai enfrentar o Colégio Nobel de Londrina, que eliminou o Colégio Drummond de Cianorte na semifinal. Portanto, hoje, no Ginásio Costa Cavalcante, a final do futsal feminino. Colégio Coque Semeador de Foz do Iguaçu contra o Colégio Nobel de Londrina. E no basquete feminino, a equipe do Colégio Opção de São José dos Pinhais e o Colégio Educação Dinâmica de Foz do Iguaçu vão decidir o título. Elas passaram na semifinal a equipe do Colégio Opção passou na semifinal pelo Colégio Duque de Caxias e a equipe do Colégio Dinâmica passou pelo Colégio Portinari nas semifinais disputadas ontem. E Colégio Opção e Colégio Dinâmica vão disputar aí, além do título, uma vaga nas Olimpíadas Escolares da Juventude que acontecem em Belém do Pará entre os dias 7 a 16 de novembro. A equipe do Colégio Dinâmica, equipe da casa e atual campeã dos Jogos Escolares do Paraná, nos 10 primeiros minutos de partida ontem contra a equipe do Colégio Portinari, teve um começo frenético a equipe iguaçuense aí, com saídas de bolas rápidas e arremessos equilibrados. O time comandado pelo técnico Cláudio Henrique Lisboa abriu 15 a 6 no primeiro período. Nos dois períodos seguintes, o time da casa abusou dos arremessos e pontos. Já o Colégio Portinari, por sua vez, errava muito e não conseguiam trabalhar a bola. No decorrer do jogo, as experientes atletas da casa apenas administravam o placar. No último quarto, as meninas de Londrina até tentaram avançar sua defesa, mas o placar de 17 a 19 apenas manteve essa vantagem favorável ao Colégio Educação Dinâmica, que garantiu a presença na grande decisão. O placar final do jogo foi de 62 a 43 para o time iguaçuense. E a final entre Colégio Opção e Colégio Educação Dinâmica está ocorrendo neste momento no ginásio do antigo Floresta Clube, onde acontece aí a final do basquete feminino, Foz do Iguaçu podendo obter mais um título nos Jogos Escolares do Paraná, edição 2013, evento que encerra neste final de semana aqui na Terra das Cataratas. São 10 horas e 12 minutos, vamos falar também do futsal, já que a equipe do Foz Cataratas Sub-20 está na cidade de Umuarama, onde disputa a segunda fase da Taça Paraná Sub-20. O Foz Cataratas ontem tentou aí, conseguiu a vitória pelo placar de 6-1 sobre a equipe de Paranaguá e por isso disputa hoje com o Morama às 5h45 da tarde, tentando uma vaga na final da competição. Semana passada, essa primeira fase foi disputada aqui na região de Foz do Iguaçu, na verdade em Santa Terezinha, porque os ginásios da cidade estavam utilizados para os jogos escolares. Foz do Iguaçu, Foz Cataratas, garantiu a vaga para a fase seguinte e hoje está em Umuarama, já conquistou a primeira vitória por 6-1 sobre Paranaguá. Hoje joga com o time da casa, Umuarama, às 5h45, e amanhã enfrenta o Mandaguaçu para tentar aí decidir uma vaga para a final, que pode vir já hoje, né, se conquistar essa segunda vitória na competição. E já o Foz Futsal joga hoje pela Série Ouro, às 8h30 da noite, no Costa Cavalcante, contra a equipe do Quedas do Iguaçu, tentando retornar aí ao grupo dos quatro primeiros colocados que avançariam para as quartas de final da segunda fase da Série Ouro, ou melhor, já para as quartas de final, né? Já estamos na segunda fase da Série Ouro. O Foz Futsal contará com o retorno do Marcelinho, que cumpriu suspensão na rodada passada. Por outro lado, não poderá ter aí o jogador Neto e o Rooney, que esses sim cumprem suspensão hoje à noite. Lembrando que o jogo começa às 8h30 no Costa Cavalcante. O Quedas do Iguaçu é quarto colocado com 7 pontos e o Foz Futsal está na quinta posição com 4 pontos, ou seja, 3 pontos separando as duas equipes no grupo A, que tem também o Foz Cataratas Futsal. Tem também a equipe do Ponta Grossa, Copagril e Cascavel. Na linha com a gente está o técnico do Foz Futsal, Paulo Cruciac, para falar desse importante jogo de hoje à noite, um jogo que as pessoas costumam chamar aí de 6 pontos, já aí que uma vitória do Quedas distancia o time do Foz Futsal, mas uma vitória do Foz Futsal iguala aí as duas equipes. O Foz até ultrapassa, né, pelos critérios de desempate, podendo retornar aos quatro primeiros. Paulo, como é que está a preparação da equipe para esse jogo de logo mais à noite no Costa Cavalcante? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da CBN. É, durante a semana inteira eles estavam cientes da importância desse jogo, né? Realmente é um jogo que só existe um resultado que nos favorece, que é a vitória. Então, em cima dessa ideia foi que nós trabalhamos. E eles sabem que acima de qualquer trabalho tático, qualquer trabalho técnico da semana, o que vai prevalecer realmente vai ser a garra e a vontade que eles vão apresentar durante a partida. Então, acredito que eles tenham se preparado também psicologicamente da importância do jogo e da importância de sair com o resultado nessa partida de hoje. Paulo, você poderá contar aí com o retorno do Marcelinho, que cumpriu suspensão na rodada anterior, mas por outro lado terá algumas ausências, entre elas o Neto. Como é que vai ser aí para se readequar aí com um retorno, algumas ausências, mas o time tendo que se superar hoje contra o Quedas do Iguaçu? É, na verdade, assim, nós começamos a fazer um trabalho e nós estávamos apenas com 6 atletas, né? Porque a gente vinha pedindo um tipo de movimentação, um padrão, e alguns atletas não estavam se enquadrando dentro dessa filosofia que a gente tinha de trabalho. Mas nas últimas partidas aí, né, nós tivemos a oportunidade de fazer com que o Pedrinho melhorasse muito, entendesse a movimentação do time, o Renê. O próprio Murilo, que entrou em Marechal, também entrou muito bem, conseguiu dar sustentação à que a equipe precisava do ponto de vista tático. Então, na verdade, nós não temos o Neto hoje por lesão e o Rony pela expulsão, mas em contrapartida também nós temos mais 3 atletas aptos a rodar na quadra com aqueles que já vinham rodando, né? O Marcelinho é um jogador de suma importância, porque dentro das nossas maneiras de atuar, hoje o pivô tem uma importância fundamental. Então ele e o Sidney com certeza devem ser a peça-chave hoje para a gente chegar aos gols que nós precisamos. Presença do torcedor hoje será de fundamental importância para incentivar o time aí numa vitória importante para as pretensões da equipe na sequência do campeonato, né, Paulinho? É sempre bom você jogar com torcida, né? A gente sabe que a motivação é outra, o empenho dentro da quadra é outra, né? Então a gente espera realmente que o torcedor possa vir nos apoiar nesse momento aí. Quem acompanhou o Foz Futsal nessas últimas partidas pôde ver que eu acho que realmente, infelizmente, nós temos poucas peças, né, em relação aos demais adversários. Mas nós temos apresentado um bom futebol, é um futebol de salão de alto rendimento, e realmente para quem gosta do futsal tem sido boas apresentações e jogos bons de se ver. Paulo, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Boa sorte para o Foz Futsal hoje à noite contra o Quedas do Iguaçu e que o time aí consiga essa importante vitória para conseguir se manter ainda, passar para as quartas de final da competição. Obrigado, Bruno. Eu agradeço e espero realmente que o torcedor do Foz Futsal esteja com a gente mais essa batalha aí para a gente sobreviver dentro do campeonato aí. Falei aqui com Paulo Cruciac, técnico do Foz Futsal, sobre o jogo de hoje à noite contra o Quedas do Iguaçu, às 8h30 da noite no ginásio Costa Cavalcante, pela segunda fase da Série Ouro. E agora são 10 horas e 18 minutos, rapidamente os jogos da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, o Ceará empatou fora de casa com o Avaí lá na cidade de Florianópolis. São Caetano e Boa Esporte Clube, o Boa venceu por 1-0 em São Caetano. O Oeste perdeu em casa para o Joinville por 2-0. O Sport derrotou o Atlético Goianiense por 3-2. Hoje, às 4h20, tem América Mineiro e América de Natal. O Paraná Clube joga em Chapecó contra a Chapecoense, às 4h20 também. Lembrando que o Paraná é quarto colocado com 26 e o Chapecoense é o segundo com 32. O ABC enfrenta o Figueirense às 4h20 da tarde, Palmeiras recebe o Paysandu no Pacaembu, o Icasa encara o Bragantino às 9 da noite e o Guaratinguetá enfrenta o Asa de Arapiraca também às 9 da noite. A liderança é do Palmeiras com 37 pontos, a Chapecoense é segundo colocado com 32, Sport é terceiro com 30 e o Paraná Clube está na quarta posição com 26 pontos. na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 18h30, Náutico e Fluminense. Na Arena Pernambuco, Cruzeiro e Vitória no Mineirão. Vasco e Grêmio às 9 horas da noite em São Januário. No domingo, às 4 horas da tarde, tem Flamengo e São Paulo, Corinthians e Coritiba, Ponte Preta e Goiás, Portuguesa e Botafogo. Jogam no domingo também Bahia e Santos às 18h30 do domingo, Internacional e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Criciúma. A liderança do Brasileirão é do Botafogo com 26 pontos, o Cruzeiro é segundo com 25, Coritiba é terceiro com 24, Grêmio aparece na quarta posição com 22 pontos. Na zona de rebaixamento, Criciúma 17º com 14, Portuguesa 18º com 13, São Paulo 19º com 10 pontos e o Náutico na 20ª posição com 8. A CBN transmite hoje, a partir das 5h30 da tarde, Náutico e Fluminense e na sequência tem Vasco e Grêmio. No domingo, a CBN transmite Corinthians e Coritiba às 4 horas da tarde e na sequência tem Bahia e Santos. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista. Hoje com Ratinho Júnior, deputado, ex-deputado federal, agora ele é secretário estadual, está licenciado, né, no cargo de deputado federal. E às 11 horas da manhã tem o CBN Turismo com o Guilherme Wojtkowski. A gente volta sábado que vem, às 10 horas da manhã, com mais um CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana. Tchau! CBN Esportes.